Vou ficar contigo pela última vez. Dormir nos teus braços pela última vez. Vou tocar nesse corpo pela última vez. Só mais uma vez como a primeira vez. Eu vou ficar contigo pela última vez. Dormir nos teus braços pela última vez. Tocar nesse corpo pela última vez. Só mais uma vez como a primeira vez. Eu sei que amanhã vou-me arrepender de novo, por cair no erro de querer mais um pouco. Não penses que eu vou ser mais um peão no teu jogo. Os meus amigos dizem que eu devo estar louco. E eu digo que não, não vou ficar só mais uma vez. Prometo que foi a última vez. E eles dizem não, plutônio sabe. Ela vai acabar por te matar. Vou ficar contigo pela última vez. Dormir nos teus braços pela última vez. Vou tocar nesse corpo pela última vez. Só mais uma vez como a primeira vez. Eu vou ficar contigo pela última vez. Dormir nos teus braços pela última vez. Tocar nesse corpo pela última vez. Só mais uma vez como a primeira vez. Ah, ah, ah, ah. Sei que já faz um tempo que eu não falo contigo. Tu mandas mensagem, não respondo nem ligo. Não vejo estas fotos, pois sei que é perigo. Não ver é castigo. Dou voltas e voltas, mas acabo sempre de volta contigo. Não me tentes enganar. Até quando estamos juntos, outros tão te liga. Esta noite eu estou contigo, mas eu não vou ficar. Não, tu eras a minha best friend. Vou ficar contigo pela última vez. Nos teus braços pela última vez. Vou tocar nesse corpo pela última vez. Só mais uma vez como a primeira vez. Eu vou ficar contigo pela última vez. Dormir nos teus braços pela última vez. Tocar nesse corpo pela última vez. Só mais uma vez como a primeira vez. Ah, ah, ah, ah. Chiago, você. Ah, ah, ah, ah. Braços pela última vez. Tocar nesse corpo pela última vez. Só mais uma vez como a primeira vez. Vou ficar contigo pela última vez. Dormir nos teus braços pela última vez. Vou tocar nesse corpo pela última vez. Só mais uma vez como a primeira vez. Eu vou ficar contigo pela última vez. Dormir nos teus braços pela última vez. Nesse corpo pela última vez. Só mais uma vez como a primeira vez. Aí, ó.